sujeira irá esperar para a próxima passagem número 3, pra, vai haver uma decolagem e uma aproximação, e aí o senhor, logo após essa decolagem e aproximação, o senhor irá efetuar o padrão número 3. Gente. Pela posição para o G27 fazer espera. Presente radial do VOR, porém afastado aí mais 4 milhas, descendo para 1000 pés. Gente, 1000 pés, o G27 na presente radial a 8 milhas de Salvador, copiado? Certo. A faixa de decolagem deverá manter pelo até 3000, quando então curva direita e segue no trecho da saída ação. Hoje chegamos à decolagem, vai manter pelo até 3000, e após curva direita, para prosseguir no trecho da ação, você vai ter 179. Correto, ventura, 0 graus, 9 autoridade da plana, pista 3179. Zero controle Salvador na frequência 119 decimal 8. Isso, mas eu tinha conseguido falar 2.500, isso é ponte passando saída 366. Vai passar o 366, vou 2.7. Controle Salvador, bom dia, voo 1230, gente, informação ordem. 1230, bom dia, essa é a medicação. Isso é via chegada do Mediuno, descida para o 050, após o SAP recebe 366 para o curso de maternidade. 50. Tem a proa até 2006, após 2006, o Ileda, eu formo um trato na sua posição de 2 horas e 7 minutos, já terão meu pé. Entendido, após 2000, Ileda, voltando 3179. Associado. 60 graus, não é 2 mais. 366, vou 2179. 271 chama tudo na frequência 9.95. 2.1.7.9, copiou então mais as trágil? Copiou, está curvando à direita, pode ler, né? 3.1.7.9, curando 2.800. Granada que pousa, acompanha a posição. A 9 milhas da capiteira no momento. Cheio. Thank you. Uniforme de Close 22, corredor Cherry, controle. 1-9-9-8, bom voo. Tome 1-9-9-8-0, foi corredor, deve lá uniforme. Bom dia, o Papa Tango do Papa Uniforme, da Colata Pista 197, só tem para 1-10, segue corredor a chama. Catango, Delta Papa Uniforme, aqui no meu pé, no corredor a chama, reporte no farol da barra. Você pode pegar no farol da barra, Delta Papa Uniforme. Qual o próximo vai curvar à direita? Aproximadamente 70. Pode ficar certo ao gol, está autorizado o desvio, reporte e apoio no farol da barra. Autorizado o desvio, obrigado. Decolar logo após o pouso dessa que está agora, está já agora tocando. Ou é um gol e irá decolar um chalé. E é isso. Mantém essa proa. Aproximadamente 10 milhas. Frequência 125 decimal 1, alternativa 23 decimal 8. Com Recife, bom dia, 131-79. 1-2-6-0, resolvida para 2-1-0-9. 2-1-0-9, 1-2-6-0. Chama-nos, vamos ver se está pronto. Vamos descer, a regressão, mas... Até São Sebastião. 7. Na passagem. Gente, coordenando com a Tui, depois da passagem, na chama a mesa para ingressar na final visual com a Tui, o GV7. Mas antes ou depois da aeronave está em espera? Tui irá antes dela. Beleza. Na minha cruz, eu não deixo no seu 3, se você for para o 2,5, decimal 85, alternativa 1,25, decimal 45. Existe 1,685, alternativa 2,545, chinelo 63, 1,2. Livro 27, chama a torre, 1,18, decimal 9,5. Torre 7,895, Raven. Então, foi orientado no seu 3.010, na cruzão 3.100. Ok, 3.000 pés, eu sou o Responde, mantém o nível 100. Até o resto do Serra. Dinho, complete a curva direita, sentido perna contra o vento da pista 90, em direção ao final da pista 90. Gente, 10 milhas, curva à esquerda, cruza o campo, acendendo para 1.700 pés. 700 pés, o ônibus da Goiânia decola com curva direita. Ciente, está curvando a esquerda para cruzar sinal, da 28, descendendo para 1700. Luna 095, autorizado, Daniel, mantém, piscina 0. Ali, mantém, piscina 0, Luna 095. Está formando a venda, acho que isso que é autorizado a decolar, pista, Luna 7, vento 160 graus com 0,5 graus. Pensando o treinamento lá no setor norte, no corredor longe. Mantenha 1-2-0. A 3780 com o seu retrô. Pega aqui. E mantenha 1-2-0. 1-2-0, deixa eu testar. 1-2-0-9. Depois tira 2-2-8, alternativa 2-6-0. 3-8-2-6-0, bom dia, obrigado. Eu estou vendo aqui o Interlagos, estou vendo aqui o Interlagos, bateram no meu teste. dia, Matias. Gente, mantenha o número 6 e é só se encontrar no corredor agora aqui. Será que esse ingresso está presente no Veracruz? Afirmativo, não será possível que eu posto na 1-0, tenho aeronave em experimento para aproximação da 1-0 com prioridade, tem outra aeronave fazendo cheque na pista contrária, na 2-8. Então, prisioneiro, essa vai direto na 1-7, é isso? Afirmo. Sim, eu só preciso coordenar que eu tenho uns passageiros para pegar aí no terminal, como é que eu faço para entrar e levar até lá? Gente, agora eu fico coordenação com a torre. O senhor pode fazer ingressar no corredor e aguardando para prosseguir na visual com a pista 1-0. Desculpa, 0-1-5-5? O 9-3 estacionado 0-1-5-5, já. Beleza? Deixa eu manter o nível de voo 1-0-0, que ia chegar a voo mediano. Isso, mas eu após a posição TAP, voltando 368, para o procedimento aeronave. Após TAP, voltando 368, 0329. Controle para Salvador, bom dia, voo no 095, cruza 090 para o 360, saída Arboruna, Nepa. Voo 095, e Elefa na presente, firma TGO 360, está em contato com o radar. Onda Lefa, contato, vigilância, voo 095. Pode passar o uniforme e pode ser asa visual com campo. Alô, sim, existe um traço do aeronave laboratório também no corredor forte a 1.500 pés. Agora me receba, mantenha 1.000 pés e chame o controle 199.8. 119.8, muito obrigada, não é da Cruz. Sim, são os passageiros? Mas você sabe qual é o pátio? Pega. Pega. Pega. Pega. Pega. Pega. Pega. Pega. Pega. Pega. Pega. Pega. Pega. Pega. Pega. Pega. Pega. Pega. Salvador, o Papa Romeu, 903, que transfere. Eu acho que esse mata o corredor forte no meu pé. Forte no meu pé, não vai dar o cruz. Mas eu acho que esse forma que é um traço de assaltante, tá 6 milhas, mas que não é 1.500 pés. Tá visual com o mesmo, não vai dar o cruz. Eu sou com uma forma durante. Pelo 2780, com autoridade para o prisioneiro? 2780, 2766, descida para 2500, pés autorizado a aeronave. Quente, direto para a VT 366, autorizado a aeronave, 2780. Decolagem e aproximação escorreriam normalmente. Você acha que a mantida não é mesmo com o exército e reposta no farol da barra? Conta na farol da barra, que é agudo. 3896, destino a 1050. 1095, chamei o ciclo, frequência 1928, alternativa 1260. 288, 260, sempre em cima, 1090. 1090, ele fala na Teatro da Fala de Forte. Mike, Mike, controle em 1998. Bom, eu li uma Fox Bravo, chame o controle em 1-1-9-2-8. O seu dia, chegada uma mediana para o nível de 1-0-0. Controle. Romeu Lima, Fox Bravo, mantém condições visuais, ingressos, coisas, reporte para a descida. Interceleta. Saída ajuste 1020. Mantenha o corredor estelado previsto e espera iniciado. Tira a posição de fora. O chefe asa. Sim, controle Salvador de Palma Tango, Vitor de Aliatel. Atingir 3 mil pés, vir Conde, em atenção para o 090. Autoridade, direto Conde, 090, vir para o Tchalhão. Informa 95, aguarde. Atingir 780, atenção 3366, chame o seu ícone, foi para o 9995. Sim, estou em 3950, 0. Estabilizado de 8 milhas. Pedioso do 780, né? 190 graus com 8 nós. Continue a aproximação e aguarde pista livre. Sim, estamos feliz do 780. Eu, papapá, novembro e uniforme novembro. Lembra uniforme novembro, está visual o contrato da sua frente, mantendo o número 10, deve estar para o uniforme? Afirmativo, senhor, estou todo reduzido aqui e visual o contrato. Se o senhor é o número 1, ultrapasse o tráfego e chame na final da 107. Se o pulso será na 107, estou ciente que tem que buscar passageiro no táxi principal, até ser autorizado o seu táxi até o local do desembarque. Sim, então devo ultrapassar o tráfego e liberar o pouso na 107, novembro e uniforme novembro. Intercepte a sinal e aguarde autorização para pouso. É o número 2. Número 1 é um Embraer da Azul, está na sinal da pista principal. Sim, vai interceptar a sinal e aguardar a autorização para pouso, novembro e uniforme novembro. Telefone, você avisou o contrato de novembro, uniforme novembro, também na final da 7? Afirmo, setor do Bairro Informe, solicita 3 CGLs após entrar pelo fazer o pouso na final da 7. Gente, se pode como número 2, agora as instruções. Número 2, agora as instruções, setor do Bairro Informe. Pistão 0 livre, pouso autorizado. Existe um tráfego para pouso na pista auxiliar à esquerda da cabeceira no 0 afastado 5000 e não vai ter ver com a sua aproximação. Ciente, o 2780 tem livre pouso. Mike veio do 368, prepare uma espera no carro do 368, aguardando as instruções do controle e se mantenha o 050. passagem, informe, intercepte a final 97 e aguarde instruções para pouso. Sobre a placa, informe, interceptando pista 107 e aguardar as instruções para a toque remetida. Número de informe 90, pouso autorizado, pista 97. Gente, pouso autorizado, pista 97, 90, de forma 90. Sobre livre na última esquerda, Lima. Confirme, essa instrução foi para o 90, de forma 90. Sim, após o pouso, libere na última esquerda. Ok, gente, 90, de forma 90. Fazendo um procedimento na pista ao contrário do jeito. Seu procedimento, TAN 3296. TAN 3296, chame Torre, frequência 8, sinal 5, obrigado, TAN 3296. Passa na parada da frequência livre para coordenação. Só será utilizado o procedimento. Já conseguiu o corredor forte, vai ser o número 6. Pousado 406, o Mike, November Mike, a próxima estiver no 8. Me chama 020. 020. É, 7386, 9. Pode tocar de forma utilizada, tocar e arremeter. Pista no 7, após segue com o produtor de tapão. Livre, tocar e arremeter. Pista 17, depois segue por aqui, tapuã, certo? Mais forte. 038, 96, forma que existe um tráfego. Vai tocar RMT na pista auxiliar até ele seguirar em direção ao litoral, não vai interferir com a sua aproximação. Essa é uma 3290. Essa é 1998. Controle bom dia, boa noite, 94. 2094, bom dia, sua identificação, vista via chegada da Bomete 1 para o 050. E a Bomete 1 para o 050, vista com o bombo na 094. Eu já tirar, conseguindo o corredor forte, confirme onde que dá essa faixa, quantos milímetros vai dar para o corredor forte? 7. 3-9, decolou 02, chame 1-9-9, decimal 8, por favor. Máquina, informa. Channel 611, with the contact, personality 5,500 feet. 927. Prossiga. Checa com a torre o funcionamento do indicador de status e do controle remoto do ILS da 28. Vamos esperar a verificação do motor. Silão A. Deviso vai levar. Espera padrão. 1094, reduza para 2309. 1094, velocidade 230. 1094, autorizado até o 060. Autorizado até o 060, 1094. Deixa nós vinha, sala 05, vira a direita, chamando 2 anos, está na sala. 19, cara. Prazo, deixa uma trinha 5.500. Oi, Sérgio, autorizado início do padrão 3. Gente, quando o giro for iniciar, eu te informo, tá bom? Posição. Gente. Zero, previsto uma espera na posição no 7368. Desce ao nível 070, uma espera, se arbitra 368. Vou no 094, já pronto. Utilizado no 7368. Devo 27 arremetida pela direita. Mentira pela direita, Jair. Uma espera para o 4368, aguarde para prosseguir no procedimento. Autorizado, Russian transport taxi. Terminado em 50, deixe mantenha 070. Eu vou te manter mais de 3.0, motivo é uma aeronave que é coluna da 35, aguarde ela cruzar 2.010, espero que eu prossegui no corredor forte. Essa confirmação na cinta da 17 aqui também, tá? Ok, gente. Só tem um dia ali, mas fundo do corredor 35, mantém na sua até 2.000, deixa eu mandar. Uma mais de tango, mantém a proa até 2.010. Após 2006, foi média para o nível de 100, assim que possível, retorne a radial para o destino. A gravidade do céu apresenta. Só ele fome, existe fome que há um. Era lá no laboratório, essa sessão do pouso na cabeceira 28, por isso que já mantém a espera sobre o fome estar com assim que possível, será autorizado na final 07. Ciente da Dormar Fox. Após cruzar 4.006, vou direto do chão. Levar com a mão, após 4.000, vou direto do chão, vou levar mais tango. Mas o próximo é prossiga no corredor Interlagos para ingressar no corredor forte, manter o número 6. Corredor Interlagos para ingressar no forte, é o número 6, termo 7. Quantas esperas para o gol 1904? Logo, próximo, passou um 3.0 na 3.8. Eu tenho outra aeronave espera de costa. Bom, foi a tela junto à torre. Curvada direita, Geis. David, eu faço agora com coordenação junto à torre, chame na frequência 118 do sinal 95. 7-2-9-5-6. Ok, solicito fazer espera no 369, gol no 094. E aí, em condições já com o lado esquerdo ingressando na base todo, pessoal zero? Na base, como número 2? Como número 1. Ciente, tem condições. Gente, chama na curta final, Geis. Chamará, Geis, hein? Será autorizado no centro do 369. Solicita externo 367, então, vamos 094. Lima, Mike, Tango, 1-0-0-5-0. Pergunta agora vai, Matheus, vamos para o... 1-0-0-4, autorizado no centro do 367, para espera, mantendo 060. Pro do 367 para a espera, com embalde 172, gol 904 pela esquerda. Gol 904, por que motivo isso não pode fazer espera no 368? É o que eu lhe informei, informações na final da pista no zero. É que eu tivesse copiado, não teria perguntado o cotidianamente. É que a senhora falou e depois que eu falei em seguida. Gente, agora é compreendido, faça espera no 367. Vai iniciar agora, espero que a Vitor 367, 6 mil pés. Vamos a nós agora. Papa Tango, Vitor Charlie Hotel, está passando a posição com a gente, de casa terminada, sobre o controle Aracaju, na sequência 120.3. Será 250, prossiga para o controle? Será 250, vai. Fazer uma espera, se acontecer na 368 no 070. 68, No mínimo 3 esferas. Serra do Sorte, você pode prosseguir ao corredor Interlagos após o corredor Forte. Você tem aeronave? Pela minha 250, eu tenho uma aeronave fazendo um cheque em ILS da 28. Bom, mas é nosso sabe como o tráfego na sua posição de 3 horas está duplo e está escrito ao 050, Serra Romeu 28. É, sabe que é a zona 04. Lima, Mike Tango, como tráfego na sua esquerda, está duplo e batendo 060, é a Blank 738. Gente, possível desvio magnética 320 à direita, de informação? Está autorizado. Controle Salvador, não lembra mais imagem, que seu é no Serra Vitor 2, 7, 2, 6, 4, 1, 7. Controle, estou confirmando para o 6250, olha presente para o Serra Vitor 3, 8. Afirmativo, vou ir na PNPR 3, 8, mantendo 070. Mantenho 070, 0, 7, 0, 0, 7, 0, 0, 7, 0, 0. Lima, Mike, chame tudo para coordenar a pós 372 para facilitar o nosso teste, na frequência 1, 8, 9, 5. A novena mais transferindo para a torre para coordenar o... Fala 094, abandone espera, se consta de acima navegação na posição de 366. Afirmamos, quantos horas eu vou na 094? Aguarde para a descida para cruzar com o tráfego que já foi informado anteriormente. Vai compreender, não compreendeu? Mais. Lima, temos uma autorizada de decolar, pistão a 7, metro 190, grau 04 mais. Delta Portal Informe. Tem condições de acender para a 1.500 para existe o Serra Golfo Oscar, seguindo para a rotatória. O senhor acendeu na 1.010 e agora instruções. Espera, está sob o vetor agora, curva à esquerda na proa 015, limite a RTA 290 de Salvador. Bom dia, 4204, bom dia, desce e mantenha o 080, reduza para 2509. 080, controle, gol no 094, entende que já está autorizado a reinar no 0. Nós é 94, luta para 2.510, autorizado o procedimento da aeronave, reporte passando o Sérgio 366. Sobre 366, 2.510, 1.020, reportará estabilizado o 0, ou no 094. Sim, tipo no 094. Bom, Augusto, Sérgio, deixa eu me subir, frequência no 8, sinal 95. Corrigir, 095, até a Augusto.